Passei parte da minha vida contracenando com vilões. Não sou Alibaba, mas cresci cercado por ladrões. Só pra começo de conversa, eu sempre jogo contra a morte. Não visto a camisa dos outros, por cachê nem por ibope. Eu rimo a zona leste, com o oeste, sul e norte. Entre um raciocínio e outro, a rima sempre é mais forte. Tô distante da cadeia, não quero morrer na mão do goi. Não preciso roubar nada, eu tenho inveja do playboy. Na minha responsa pode crer que eu tô sempre ciente. Quem já sofreu um pouco, sempre pensa diferente. Você quer som consciente? Eu vou jogar no pente. Ligar a sua mente pra uma viagem coerente. Ser notícia nacional nunca fez parte dos meus planos. Nunca quis assaltar o Banespa, nem sequestrar o Silvio Santos. Sei que pra muitos o rap é som de ladrão e não leva ninguém a nada. Mas pra quem quer me ver derrotado, meu som é pior que um soco na cara. Deixa o nosso som bater. O nosso som bate, é só ideia forte. Deixa o nosso som fazer a sua mente com mais puro hip hop. Deixa o nosso som bater. O nosso som bate, é só ideia forte. Deixa o nosso som fazer a sua mente com mais puro hip hop. Representar a periferia pra mim é honra, não tenho vergonha. Eu ouço Bob Marley, mas nem por isso fumo maconha. Minha loucura é rimar o meu pensamento e pôr pra fora, unindo o que a rua me ensinou com o que eu aprendi na escola. Nem os que estão perto de mim acreditam no que eu faço, mas já sou mais que vencedor e não desisto assim tão fácil. Meu cabelo é ruim, minha roupa sempre larga. Sou puri black, preto louco, sem efeito de fumaça. Sempre admirei as negras, obra de arte da natureza. Se eu criasse o mundo, eu teria a pele preta. Tenho respeito pelas mulheres, todo respeito ainda é pouco. Eu sei que o valor de uma não se determina pelo corpo. Não chamo as minas de cachorra como o funk do Tigrão. Nem dou voto pra quem é a vida rebolando no Domingão. E se alguém quiser censurar dizendo que rap é som de ladrão, só posso ser acusado por excesso de informação. Deixa o nosso som bater. O nosso som bate, é só ideia forte. Deixa o nosso som fazer a sua mente com mais puro hip hop. Deixa o nosso som bater. O nosso som bate, é só ideia forte. Deixa o nosso som fazer a sua mente com mais puro hip hop. Sei que hoje em dia é sacanagem, faz a cabeça de muitas minas. Mas eu não vou me vulgarizar, nem contaminar a minha rima. Não preciso vender o meu corpo pra conseguir o que eu quero. Como muito sem atitude, que tem mais músculo do que sério. Se você acredita em algo, saia da frente da televisão. Não desperdice seu tempo, nem a sua atenção. Trabalhe e peça a Deus para que abençoe seu trabalho. Viver assistindo novela não põe comida no seu prato. Esqueça a droga, ouça a ideia que a loucura é mais forte. Ideia quente de mais um poeta que não vai morrer de overdose. Eu só respirei, mas já tô de volta. Ainda me restam duas rimas e antes dela não saio fora. Se você tem um objetivo, não se corrompa pra conquistar. Não deixe que opiniões vulgares venham te atrapalhar. E se às vezes você se sente como num beco sem saída, entregue a vida a Deus e tenha vitória garantida. Ouça o som consciente, o som da nossa gente. Provérbio X, verdade relatada, quebra de algemas. Relato bíblico, filhos da obediência, ABC 16, Eclesiastes de Geopiste, Alternativa C, Tina, SNJ, Perbone, Mano Tutão. Expressão ativa, RDI, DNA, calibre verbal, Afro-Rude, MC Fino de Manaus. Fica com Deus, morou, mano? Daquele jeito, o nosso som bate, é só ideia forte. É só ideia forte. Os variados estão chegando com som de respeito. Rap positivo é o estilo daqui. Se liga na ideia de responsa coital. Deixa o nosso som bater. O nosso som bate, é só ideia forte. Deixa o nosso som fazer a sua mente com mais puro hip hop. Deixa o nosso som bater. O nosso som bate, é só ideia forte. Deixa o nosso som fazer a sua mente com mais puro hip hop.